Rondo S 775, Alpha Juliet Gate 11. Alpha Juliet Gate 11, further with 775. Sinal de 7, boa noite, autorizado a linha aérea colapso, turno 0, 20. 1, 2, 0, graus, 1, 0, 9. Gol no 776, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 050, na chegada Mari, altímetro no 093. Charlie Echo established. Complete ILS final approach. Contact now tower 118.6. 118.6. Charlie Echo 9. Good day. 35218 autorizado ao final do procedimento ILS execution no 0. Desça para 2000 pés. Altímetro no 0 no 3. Reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado ELS, repetará estabilizado no 093-35218. Então 3197, contato radar na decolagem, suba para o nível 380 na saída da El, após Leda Direto Bridge. Lael Leda Bridge para Livre pouso não do zero, Sierra Tchaleco. Passarelo 2224, controle Salvador, acione identificação, desça para o nível 060. Preparação para sinal do procedimento ILS XY0, curva direita, proa 080. Afirma. Alex, solo ao Juno 5, confirmando para destino. Ok, gente, chama agora solo no 200 com nós, entrando direito. Vai cruzar o pátio 1, Lima, mais Quebec. Reporta na Quebec. Meia dúzia, 35, 218. Boa noite, 84, controle Salvador, acione identificação. Desce ao nível 070, na chegada mar e altímetro 1093. Checado, 35218. Estabilizado na final, tem pouso baixado para travado. Autorizado o pouso, pista no 0, vento 120 graus, 10 norte, 5218. Tem pouso, 35218. Meia, desça para 2 mil pés, autorizado a sinal do procedimento LSXUI, reporte estabilizado, altímetro no 013. M3, 2000, reportado estabilizado, SXUI, 77. M2224, desça para 3 mil pés, altímetro no 013. 3224, da presença, está autorizado, direto Duna. Direto Duna, pega aí, 2224. Voo no 884, desça para 4 mil pés, altímetro no 0 no 3. Voo no 3197, chama agora o centro Recife. 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. Afirmativo, centro Recife, agora 3325, alterna 251, tá 3197. TAM 3560, controle Salvador, acende identificação, desça para o nível 050 na chegada Mare, altímetro no 013. No 884, reduz a velocidade 2209. 2209, no 2224. Autorizado a final do procedimento LSX-ray, desça para 2 mil pés, permanece o altímetro no 0 no 3, reposto estabilizado, passarelo 2224. É estabilizado, agora 776. Agora a torre 118, decimal 612. 86. Salvador, voo no 776. Voo no 776. Movimento 1 no 0 graus, 1 no 09, autorizado pouso, pista no 0, checa trem. É, tá embaixo travado, o Golf 770. Voo no 884, sob vetoração, mantenha presente pro limite localizador. Mantenha presente, limitado pelo loque, voo no 884. 884 autorizado, descida para 3, meu bem, altímetro no 0 no 3. 6 mil, voo no 884. Reduz para 2109. Gol 1776, solo 27, solo 219, livre à direita. 219, ó. Controle. Salvador de Pantanal 7224, contato a torre agora 118, estão ao mesmo ponto. Boa noite, 84, localizador agora, direita proa 085 no 84, descendo para 2 mil pés. Direita, 3560 descendo para 3000, ajuste no 013. Passa para 3000, ajustado 1013, é 3560. Paulo Salvador, PAN 3603, voa. 603, Guarulhos, copia. Copia. 3603, Guarulhos, autorizado, 340, via Upper Zulu 44. Decola 1-0, primeira curva direita, na Dael, Leda, Eudes. Controle 11935, Transponder 5435. Transponder 224, 120 graus, 08 Localizador, boa noite, 84. 71884, completa final com a torre, agora 118 decimal meia. 186, boa, boa noite, 84. Salvador, boa noite, 84, passando a duna. Boa noite, 84, boa noite, número 2, número 1, tá 4 milhas, formarei pista livre. Fazendo pista livre, boa noite, 84. 3560, descida para 2000, reduz para 190 nós. Terceiro na aproximação, segue um 737-800. 2000 livre LS, reporte estabilizado no localizador. 2190 nós, reportarei estabilizado no localizador até 3560. Afirmativo, tem uma repetidora só, a imagem do radar aqui no APP. Apenas para nos auxiliar, só que a repetidora não é momentânea, aí não pode, não posso usar essa repetidora para controlar, tá? Só para ter uma noção. Melhor, já tem a Série 224, solo aos 32, livre à direita, solo 2199. 229, obrigado. Solo, Salvador, boa noite, 3224, livrou. Série 224, Alfa Juliette, remoto no 4. Alfa Juliette, para remoto no 4, 224. Pouso, pistão 0. Passando na boa, pouso na 1-0, boa noite, 84. Estabilizado, tá 3560. 3560, tô 818 mesmo, pouso. Estão 18 mesmo, obrigado. Salvador, muito boa noite. Tá 3560, 12 milhas para o Chitano. É 3560, continua a aproximação. Aeronave 1 milha, canto 6 para onde está livre. 884, solo 234, direita, solo 209. Luna 884. Alô, Salvador, boa noite, 1884, livrando a sua escuta. 1884, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, 08, 1884. 352 no meu, tem 190. Aguarda a coordenação do 150. Dois no meio, autorizado Aracaju, 190, via Golfo 1077. Decola da 190, primeira curva esquerda, Pucajamo. Controle 11935, transponder 5452. E autorizado 190, Trip 52 no meio, chama para puxa sonar. 3603 na 07 para o posicionamento. 3603 no 07, assim que o Boeing da Gol livrar a retaguarda, está autorizado, chama a taxa. Após o Boeing da Gol, está autorizado, está 3603. Direita, solo 1-2-1 nesse pau 9. Salvador, boa noite, pra frente 560, de zona 3 curta. 560, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, para o 04, 3560.